quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Numa sala quase morto em fase terminal. Estado grave, pancadas na cabeça, sala do hospital. Um clima chato, espancado brutalmente. A mulher grávida, sobrevivente. Falhas na memória, um filho sem pai presente. Pra justiça, perícia, acidente. Mas na real, assassinato, justiça mente. Testemunhas quiseram cooperar com a perícia. A vida de mais um virou estatística. Mas o neguinho vai crescer sem pai. Vai crescer com o ódio cravado. Mais um maluco frio na rua, ele vai. Somente mais um espírito alienado. Melancólico, revoltado. Esse neguinho tá aqui na sua frente. Burlando lei, vingança no pente. Eu bem que queria esquecer essa história algum dia. Mas enquanto eu lembrar, vou partir pro arrebento. Eu não queria, mas ainda me lembro do meu passado sangrento. Cercado de derrota, lágrima, sangue, vício, treta e uma pá de gangue. Mas ó, por onde eu passo eu vejo cena igual a minha. Eu vejo a morte em cada esquina. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Mais um dia, mais uma pergunta. Será que um dia a vida muda? Boto fé que não. Em toda área que eu passo tem sangue no chão. Almas perdidas na detenção. Sonhos esquecidos por falta de opção. Ilusão por todo lugar. Aí doutor, você tem medo do que eu posso fazer? Fica tranquilo, não sou igual a você. Que ainda acredita na mídia, na repressão exibida. Na favela que é visitada por artista. Que distribui brinquedo pra molecada e a esquece no outro dia. Com o passar dos anos vejo muito isso. Senhores de gravata sem nenhum compromisso. Eles sabem que é errado e continuam nos humilhando. Por isso ódio pra mim vem se aflorando. Pilantragem, conheço muito bem isso. Desde a morte do meu velho que eu tô envolvido. Desde a morte do meu velho eu venho recebendo convite pra virar bandido. Mas tá firmão, eu tenho uma trajetória. 17 anos de vida e nenhum de glória. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Eu cheguei onde cheguei porque segui um caminho. Você não é puxado por ninguém, é você que entra sozinho. Já entra marcado, disso você já sabe. E as consequências são caixão e grade. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Que pare pra pensar um pouco quem nunca chorou. Pois o tempo não para, os dias nunca acabam. Os erros não esperam, as lágrimas não se calam.